aqui comigo? Amém, glória a Deus. Eu quero orar e entregar esse culto ao nosso Deus. É por Ele que nós estamos aqui, é para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade seja sempre dada ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos entregar o nosso culto ao Senhor. Pai, no nome santo e doce de Jesus, nós queremos agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça e pelas Tuas misericórdias que são derramadas sobre nós todos os dias. Obrigado por esse momento que a Tua igreja vive, ó Deus, nós entregamos a nossa vida no Teu altar, consagramos as nossas famílias e Te pedimos, ó Deus, que Tu nos cubra com a Tua unção, Senhor, nos lave com o Teu sangue derramado. E nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, o único que é digno de receber a nossa adoração, todo louvor, toda honra, toda glória e toda majestade seja sempre dada ao Senhor. Obrigado, move os Teus anjos nesse lugar, que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, entre nós, ministrando a nossa vida ao nosso coração. Recebe a nossa adoração, Senhor, a nossa oração de gratidão nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Dê um bom dia à pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra para ela de bênção, mas que seja com alegria, meu irmão. Com alegria. Thank you. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Oh, Santo nome. Glória a Deus.